so beautiful and it's amazing. Cause I can taste it, our final odyssey. Isto é tudo Mega. Vamos rolar e empezou o verano. Fuego. Noticiado na TV, eu tô conexões de máfia. Ninguém nunca vai me atrasar. Condições, especiais. Não se compara, não somos iguais. Ficção na TV, vai matar ou morrer. Yeah, eis a questão, eis a questão. Need a visa for a bitch in Brazilian. My boss, my wrist is like 250. Might fly to Brazil and pull out a billion. Show love to the kids, I'm passing money. Hundreds, fifties, make it rain twenties. Overseas bitch saying make it rain on me. I was in the trap for I had a chain on me. Mano, a mancha já é garantia, mano. Cuidado onde você pisa, mano. Pode ser armadilha, mano. 3 da manhã com a máquina virilha. Eu só vazo quando for dia, mano. É como minha avó dizia, mano. Pra que ter vida se não vai ser pra ser vivida? Um limão na ferida, coisa ruim vira notícia. Sem espaço pra quem vacilar, coisa não fica mais séria ainda. Eu tô conexões de máfia, ninguém nunca vai me atrasar. Condições especiais, não se compara, não somos iguais. Ficção na TV, vai matar ou morrer. Yeah, eis a questão, eis a questão. Just for a rap, my niggas they getting you wet. I feel like I got pawn big meat. Real soda give me love in the street. Got the way that she feel. Took her home from Brazil, home from Brazil. Mayweather is hitting like a pro boxer. Kicked her out the crib like I play soccer. Freaking little bit like the play doc. Mama walked in my room, seen a real big guy like the mafia. When you get into the money, ain't no stopping you. They call me the kid like a toddler. Bulletproof car like a mobster. Eu tô conexões de máfia. Ninguém nunca vai me atrasar. Condições especiais. Não se compara, não somos iguais. Ficção na TV, vai matar ou morrer. Yeah, eis a questão, eis a questão. Cuidado com a vida, mano. Cuidado onde você pisa, mano. Pode ser armadilha, mano. 3 da manhã com a máquina virilha. Eu só vazo quando for dia, mano. É como minha avó dizia, mano. São conexões de máfia. Ninguém nunca vai me atrasar. Condições especiais. Não se compara, não somos iguais. Ficção na TV. Vai matar ou morrer. Eis a questão, eis a questão. Big Hits com Matuê. Minha questão é, já fizeste as malas para lá Punta 2025? Acredito que não, porque é só em abril, mas Matuê vai estar presente, portanto tu também tens que estar. Não é só Matuê, é também Dillas, Leonard Johnny, os primos e muito mais. Sabe tudo em megahits.fm, porque a Mega vai lá estar também, pois é. Já a seguir tens mais de 90 minutos de música sem parar. Alerta! Vale tudo na Black Friday da Vorten. Participe! Não mudes. Vale a pena ouvir. Vale? Vale, claro que vale. Mas vale quanto? Até 1000 euros. Vai à loja Vorten do Colombo, dia 2 e 3 de novembro, das 15 às 19 horas. E ganha até 1000 euros em compras. Vorten, o nosso forte é o preço. Gracie Abrams, em Portugal. Dia 11 de fevereiro, na Mel Arena, a artista apresenta The Secret of Us Tour. Compre já os teus bilhetes nos locais habituais e em everythingisnew.pt. Mega Hits, a rádio oficial do concerto de Gracie Abrams em Portugal. Uau! O que é que mudaste aqui em casa? Sinto uma energia diferente. Deve ser a eletricidade. Eu também notei logo a diferença. Na fatura e no planeta. Nota-se logo quando faz um contrato com a natureza. Agora com a oferta de 100 euros ao aderir à energia verde da Iberdrola. Visite uma das nossas lojas ou saiba mais em iberdrola.pt. As festas de recepção aos calouros com a Mega Hits não param. 29 de outubro a 3 de novembro em Vila Real, no campus da UTAD, a Associação Académica Trás-os-Montes e Alto Douro convida-te para Caloirada aos Montes 2024. Da Monumental Serenata aos Bailaricos, tens de tudo. Sem esquecer os concertos de Dillaz, Luay, Loner Johnny, Zaira G, Bezegol e muitos outros. Cartaz completo da Caloirada aos Montes 2024 no site e app da Mega. A 2 de novembro, o Glicínias Plaza está de parabéns. São 25 anos e, para comemorar, preparem-se para um dia cheio de animação, promoções, música ao vivo, surpresas e muito mais. Pelas 18 horas há bolo e espumante e pelas 21 o showcase de Diogo Pissarra. Não percam! Mais info em glicinias.pt. Pedro Sampaio de volta a Portugal com a Astro Tour. Eu tô querendo relembrar. Depois de esgotar a noite de 12 de Abril, o fenómeno brasileiro Pedro Sampaio, com data extra 11 de Abril em Lisboa, no Sagres Campo Pequeno, 13 de Abril no Porto, na Super Boca Arena. Bilhetes à venda nos locais habituais e em everythingisnew.pt. Pedro Sampaio em Portugal. Do cavalinho vai. Acontece sempre com a Mega Hits. Não tarda nada, é Natal. Mas já começámos a distribuir os presentes há muito. Ganhaste! O próximo premiado pode ser tu. Participa no grandioso jogo da mala. Liga 761-10-10-10. Quarta-feira às 8h30 da manhã, só tens de dizer o valor que está na mala. Fica atento ao telefone, porque podemos ligar para ti. O grandioso jogo da mala. Ouve com atenção e ganha um dinheirão. Custo da chamada Euro mais IVA, prémio entregue em cartão. Estamos todos a torcer por ti. Sabe mais em megahits.fm. Quinta-feira com Mega Hits e comigo também Matilde Prata. Sou eu que estou deste lado até à meia-noite, nesta que é a noite mais assustadora do ano. E por isso, já a seguir, falamos sobre as coisas triviais do dia-a-dia que realmente nos assustam. Tipo veres alguém a cortar um esparguete. Dói no coração. E portanto é já a seguir, falamos sobre isso. Participa também em 968-689-229. Primeiro, mais de 90 minutos de música sem parar, a arrancar com o Mel Smith. Time stood still, just like a photograph you made me feel. Like this will last forever, looking in your eyes. I see my whole life. Oh, they say you know it when you know it, and I know. Oh, promise that you'll hold me close, don't let me go. Sabrina Carpenter. This is my new song, Taste. Oh, I leave quite an impression. 5 feet to be exact. You're wondering why I have his clothes when missing my body's where they're at. Now I'm gone, but you're still laying next to me. 1 degree of separation. Este amor ou ódio, o teu colo é casa, abraça, me faz morar e querer voltar. Não é caso, eu sempre saí. Tu liga para mim, eu roubo a ficar só a tempo. Tu não te queres ter de olhos, tu diz minha mãe. Se quiser, não vou ficar, não vale a pena perder. Quero aproveitar, olha para tudo, vemos. Mas se não, tudo a temos pela frente. Sentimos que eu posso andar, sentido. Podemos ver sem querer, não está errado. Na verdade é o primeiro passo, só podemos realizar. Estás a fugir do tema, deixa que a cena rola. Já estou a ir e quero adormecer no teu. Adormecer no teu colo, uma volta ao tempo. Sem preocupar, não vou voltar a ver. Muito obrigado por ser o que eu tenho. Faz que para mim seja uma bênção. Adormecer no teu colo, uma volta ao tempo. Sem preocupar, não vou voltar a ver. Uma vergonha daquela que nos aparece no dia em que estou a brincar bem. Dói também, cada vez que dizer temos que falar. Dói também ver fascismo acontecer na Europa, também me dói muito. Bichos de qualquer forma infantil, aranhas, quem sabe. 968-689-229. Coisas triviais do dia a dia que realmente consistam. Charlie XCX, é que me é primeiro. A questão é se é, faz bem viagem. The color of my own, do I wonder about what I got going on down there? Is it pretty in pink or all see-through? Is it showing off my brand new lower back tattoo? You wanna put them in your mouth, pull them all down south. You wanna turn this shit out, that's what I'm talking about. Begging for your respect, man. I'm not gonna let up with this time. See, I couldn't even sleep last night. Me one girl a rude, she talking mine. And I been rude sometimes, I won't lie. I done dirt one too many times. I already paid my price. Paper pens in the sky, drifting where the wind blows.